Boa tarde. Boa noite. Conseguem ouvir aí? Está fixe? Nice? Ok. Bem-vindas. Olá. Olá. Olá. Obrigado. Ok. Isto é uma sessão de abertura oficial do encontro que nós vamos fazer a seguir às 9, mas aproveito para vir falar um bocadinho e apresentar a conversa que vamos ter agora. Mas por isso, primeiro já disse bem-vindas. O Encontro Nacional está agora a começar, vai ser um evento em grande. Estamos a ter uma ótima recepção, estamos a ter muitos participantes. Vamos ver se as pessoas continuam a chegar e como é que vai ser. Eu relembro que vão à mesa de inscrição se ainda não se inscreveram, se apareceram só oi. Se precisam de refeição para hoje à noite, são limitadas, mas aproveitem enquanto temos. E nós também vamos então agora começar este evento. Eu quero já dizer que, se quiserem começar a partilhar cenas, coisas sobre o evento, nós definimos a hashtag 8AVNJC, tem ali na paredezinha. Se quiserem partilhar imagens, qualquer coisa, nós vamos estar a usar isso para simbolizar o nosso evento. Eu acho que vai ser interessante. Aqui, como vocês viram, com esta luz incrível, temos uma exposição de arte. Podem procurar saber mais ao ler. Tem os QR codes para saber, são ensaios. A pessoa lá também pode vos ajudar a explicar o que é que está a acontecer. E isto vai ser tudo muito chill, só queria dar um oi inicial. Por isso, nós queríamos trazer um bocado as questões de Coimbra aqui à nossa discussão, e por isso nós então conseguimos concretizar o movimento cívico pela Estação Nova viesse aqui falar sobre a questão da Estação Nova. E depois também vamos ter o Miguel da Climação Centro a falar então das questões do Metro Mondego. Vai ser uma conversa dinâmica, boa chill, sobre as questões, para também mostrar à malta de fora o que está aqui a acontecer, e também para eles poderem ouvir voz, como é que eles podem avançar com esta luta e melhorar e criar mais visibilidade para este problema. Ok? De resto, divirtam-se. Depois virá alguém falar oficialmente, mais bonito. Eu só queria dizer olá. E agora eu passo para eles terem o palco e estarem à vontade. Ok? Obrigado. Se quiserem que estejam em pé, sentem-se. Está bem? Boa noite. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite, antes de mais. Começo com a apresentação. Sim, pode. Então, pois. Ok. Portanto, eu sou Duarte, o Luís Neto, fazem também parte do movimento Pedro Costa e o Mário Pereira, e muitos outros amigos, que ajudam e que partilhavam connosco esta opinião, que é um erro encerrar-se a Estação Nova. E no fundo, nós todos, nos nossos, quer seja no círculo privado, quer seja mesmo publicamente, através de artigos de jornais, etc., nós tínhamos vindo desde 2019 a contestar este encerramento e a avisar que, de certa forma, era um erro. Era um erro, tal como foi um erro acabar com os elétricos em 1980, era um erro, tal como foi um erro encerrar o ramal da Lousã em 2009, e parecia-nos a nós que, 10 anos depois, não estávamos a aprender com os erros que tinham acontecido, não é? E, portanto, devíamos parar um bocadinho, pensar, reequacionar o projeto tal como ele existia e propor soluções, que foi o que nós fizemos. Se calhar também é importante aqui falar um bocadinho do movimento cívico, que, nós enquanto indivíduos conseguíamos ter fazer alguma mudança, entrar em contato com alguns agentes, com algumas entidades públicas, mas só quando juntámos esforços e ganhámos alguma massa crítica enquanto movimento, conseguimos alguma, se calhar, credibilidade para ser ouvidos por órgãos de comunicação social a nível nacional, órgãos de comunicação social a nível da cidade, que até foram os últimos a ouvir-nos, muito depois do público, por exemplo. E, portanto, acho que nós tentamos sempre aprender com tudo com isto que fazemos, e se a lição que tirarmos é que associarmos, juntarmos forças, juntarmos as vozes, é uma maneira de dar projeção a estes problemas e colocá-los na discussão agenda e na discussão pública. Vamos avançar. Então, esta apresentação que nós vamos ver é igual à que fizemos na Assembleia Pública, no âmbito da petição pública, que fizemos, uma comissão pública local, que reuniu cerca de 3.500 assinaturas. Fomos ouvidos na comissão parlamentar, na qual reunimos, pelo menos naquela sala, um consenso de todos os partidos presentes. Não sei quão raro isso será, mas em termos de repercussões reais na prática, até ver, não haverá nenhumas. Ou seja, aquilo que está previsto é que a estação encerre, e se puderes avançar, que a estação encerre em meados de 2024, por causa deste novo projeto que se vai implementar em Coimbra, da Metro Mondi, que cá se chama Metrobus, porque originalmente era suposto ser um sistema de tram-trem, ou seja, elétricos rápidos, que circulariam não só na cidade de Coimbra, como também na linha de Lausanne, mas que, entretanto, com a crise de 2010, foi parado e, em 2018, mais ou menos, resolveu retomar-se, mas com uma nova cara. Em vez de serem elétricos rápidos, vamos ter autocarros. Autocarros rápidos, pode-se dizer assim. É um sistema de BRT, Bus Rapid Transit, que basicamente é um sistema de autocarros, neste caso elétricos, movidos a bateria, que circulam em canal dedicado. Okay? E têm paragens que são semelhantes às estações de tram ou de elétricos rápidos, sistemas de elétrica integrada, essas coisas todas, tudo muito semelhante a um sistema de tram, só que com autocarros. Certo? E já vamos ver mais para a frente porque é que essa diferença é importante. Este encerramento da Estação Nova, que nós vemos ali em baixo, que nós também chamamos de Estação Central, também é conhecida como Coimbra e Coimbra Cidade, tem mais nomes do que, sei lá. Este encerramento vai depender da requalificação de Coimbra B, porque hoje em dia não é possível Coimbra B receber todos os serviços e fazer toda a manutenção do tratamento, etc., que se tem tanto no Coimbra B como na Estação Nova. Portanto, estando isto calendarizado, a própria obra do Coimbra B dentro do sistema da Metro Mondego, sabemos que o encerramento será só após esta reconversão, e é um tema muito importante que também vamos falar lá mais à frente, e sabemos então que só, neste momento estamos aqui, fevereiro de 2023, no mínimo, só a meio de 2024 é que vão poder encerrar a estação. Porquê é que esta estação é importante e porquê é que isso nos levou a movimentar-nos, digamos assim? Ela tem mais de 1,3 milhões de passageiros. Era bom termos dados mais atualizados e, se calhar, longitudinais, não é, ao longo dos anos, para percebermos qual é que é a importância, pelo menos, em volume de passageiros. Mas este número é de 2018, e sabemos que em anos anteriores o número até foi maior, cerca de 1,5 milhões de passageiros anuais. E agora, pós-pandemia, não temos ideia de qual é que tem sido a afluência na estação. Mas sabemos, desculpa interromper, sabemos os dados nacionais. Portanto, 2018 foi um ano relativamente normal, com algum crescimento. Sabemos que 2019, por causa da introdução do espaço de 40 euros, os números de passageiros na CP, principalmente nos acessos suburbanos às cidades, dispararam a dois dígitos, 14%, se não estou a erro, foi um recorde brutal para o século XXI. E sabemos também que em 2022, no pós-pandemia, a CP foi o único meio de transporte público que já recuperou os passageiros em 2019, que já tinha um recorde. Ou seja, não vale a pena extrapolarmos estes resultados, mas o que sabemos é que a tendência nacional, em relação a estes números, foi de crescimento superior a 15% em todo o país. Portanto, é de esperar que em Coimbra a subida seja semelhante. Em Coimbra tem-se um bocado a percepção de que esta estação só serve como uma espécie de vai e vem, um shuttle, para se chegar da Baixa a Coimbra B. Ou seja, quem sai do Intercidades ou de um Alfa ali em Coimbra B, apanha um comboiozinho e chega aqui à Baixa. Mas isso está muito longe de ser verdade, até porque não há nenhum serviço que seja só Coimbra A e Coimbra B. Isso não existe. O que existem são quatro linhas de caráter suburbano que ligam a Baixa da cidade diretamente à Figueira da Foz, entroncamento à Velha e Guarda. E esta estação tem cerca de 100 serviços diários, o que, e em conjunto com o volume de passageiros, nos diz que é a principal estação fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Apesar do crescimento da cidade, Coimbra B não é central. Ou seja, o que nos têm dito é que a cidade de Coimbra foi crescendo ao longo das décadas e originalmente fez-se a estação ali na Baixa porque Coimbra B ficava nos arrabalos. Mas facilmente, como vemos aqui neste diagramazinho, espero que seja assim perceptível ali mais para trás, Coimbra B, que vemos à esquerda, está ainda hoje às portas da cidade, porque se fizermos estas linhas, agora não lembro o nome, mas pronto, basicamente é um mapa que mostra aquilo que é acessível desde a estação, num raio de 5 minutos a pé, 10 minutos a pé, 15 minutos a pé. Facilmente constatamos que, no máximo dos máximos, chegamos ali ao início da cidade, que se vê ali embaixo, rodoviária, segurança social, para quem conhece aqui Coimbra. Como é evidente, à direita vemos a estação central, chegamos a todos os pontos de interesse da cidade, com exceção provavelmente do estádio e dos hospitais. Não é? Em 15 minutos estamos na universidade, estamos em toda a Baixa, que é onde existe a maior parte de, não só da restauração e de hotéis, como é óbvio, mas também dos serviços, dos escritórios, ou seja, é o maior centro de empregos. Podemos avançar? E o próprio, agora ex-ministro das Infraestruturas, conhecia isto, que o comboio deve chegar diretamente ao centro das cidades. Não é possível trazer as pessoas até à entrada das cidades, metê-los noutro meio de transporte para depois chegar ao seu destino final e achar que isso é competitivo face ao automóvel. Isso não existe nem em Portugal, nem lá nenhum. E não existe em Lisboa, nem no Porto e também não deveria existir em Coimbra. Mas a verdade é que isto que aqui está dito, esta citação, aparentemente aplica-se a todo o lado, menos a Coimbra. E não, ainda não conseguimos perceber porquê, porque infelizmente não chegámos a conseguir falar com o ministro Pedro Nuno Santos. Outra questão importante é que diz-se aqui na cidade que a Baixa já não é o que era, que perdeu muito movimento, há muitas lojas fechadas, isso é evidente. Mas ainda assim, ou seja, mesmo a Baixa não sendo já o único centro da cidade de Coimbra, continua a ser o principal centro da cidade de Coimbra. Qualquer pessoa que se deu ao trabalho de andar um bocadinho aqui pela Baixa percebe isso. Por muito que se vejam lojas vazias, é aqui que estão a maior parte dos serviços, quase todos os serviços da cidade. Mas mesmo as pessoas que tenham um destino final, ou seja, que venham de comboio, da Mierada, de Montemor, da Figueira, e têm outro destino, que não aqui abaixo, ou a Universidade, têm, neste ponto da Estação Central, a maior abrangência e a maior frequência dos autocarros locais da cidade, do Sintu. Aqui esta tabela serve para mostrar um pouco isso. À esquerda temos as linhas presentes junto à Estação Central e à direita temos as linhas presentes junto a Coimbra B. O que não mostra aqui é até a frequência de cada uma destas linhas, porque quem for de Coimbra sabe que o 7, que o 24, que o 33 tem uma frequência de, às vezes, de 7 em 7 minutos, 10 em 10 minutos, enquanto que os serviços que nós temos em Coimbra B, se for 20 minutos, já é uma só. Não é? E para além disso, para além desta conectividade com a rede de autocarros locais, também cresce a implementação deste metrobus. E um ponto importante é que a rede será uma espécie de T, e a confluência destas duas linhas, onde o T se cruza, digamos assim, é mesmo junto à Estação Central. O que é que isto implica? Que na Estação Nova, na Estação Central, vamos ter o dobro da frequência de serviços do que aquilo que se encontra nas extremidades, em Coimbra B, por exemplo, nos hospitais. Portanto, em hora de ponta, se eu chegar a Coimbra B, vou ter 10 autocarros para chegar aos hospitais. Se eu chegasse à Estação Central, teria cerca de 20, portanto, o dobro da frequência. A mesma coisa para o estádio, tenho 10 em Coimbra B, terei 20 na Estação Nova. Isto é, acho que é relativamente fácil para perceber. Em termos de interconectividade, mesmo para quem não se desloca perto ao seu destino final, a Estação Central seria sempre a melhor solução, se conjugada com o metrobus. Outra coisa para nós evidente é que o metrobus não consegue substituir o comboio. E temos aqui uma comparação à escala e por isso é que a questão do material circulante é importante. Ou seja, a questão de serem autocarros, ou tramitrains, ou elétricos rápidos, ou comboios, não é um mero fetiche, às vezes é entendido um bocado como isso, não é? É uma questão prática. Aqueles autocarros que vemos ali embaixo têm cerca de 40 lugares sentados. O comboio que serve a estação central, que é esta unidade tripla elétrica, tem 265. Não é comparável. Mesmo que consideremos a lotação máxima do autocarro, que é cerca de 130 passageiros à pinha, em modo sardinha lata, digamos assim, também não é comparável, não é? Nós vamos precisar de quantos? 4 autocarros? 5 para ter uma capacidade semelhante àquilo que o comboio oferece hoje em dia, com condições de conforto muito inferiores, como é evidente. E depois também há outro aspecto importante, que é a sustentabilidade do sistema em si. Um comboio tem uma durabilidade de pelo menos 4 décadas, 5 décadas, porque são facilmente reconvertidos ou, não é, melhorados. Enquanto que estes autocarros não têm um tempo de vida útil de 15 anos, com baterias que duram metade desse tempo. E daqui a 7 anos, depois deste sistema ser implementado, vamos ter um problema de mãos, que é o que é que vamos fazer com estas baterias, e vamos ter que adquirir outras, também, na verdade, faz parte do contrato, mas não deixa de ser um problema de sustentabilidade do sistema. Enquanto que, se continuássemos com serviços de comboio, temos problemas ali durante décadas, com este metrobus estamos um bocado a empurrar o problema com a barriga, não é? E aqui ali em cima vemos a situação da capacidade dos comboios. Isto foi durante a pandemia, que são as pessoas com máscara, não é? Ou seja, alguns lugares vazios sim, mas algumas pessoas também de pé. Então nós assumimos, porque não temos dados finos, infelizmente, nós assumimos que os comboios, quando chegam em hora de ponta, virão mais ou menos com a capacidade de lugares sentados, ou seja, 250 passageiros. E o problema que se põe aqui, concretamente, é que ao fecharmos a estação central, estamos a dizer que todos os serviços de comboios vão ter que parar em Coimbra B. Termina o seu serviço em Coimbra B. Estamos a dizer aos passageiros que vão ter que fazer um transbordo forçado em Coimbra B, coisa que hoje em dia quase ninguém faz. Quase todas as pessoas seguem o seu caminho até à estação central. Então, o problema prático é que este transbordo é muito oneroso para os passageiros. Nós sabemos que quando dimensionamos sistemas de transportes, é necessário e tem que se acomodar transbordos. Isso é normal. Mas também é uma coisa que se quer minimizar quando dimensionamos esses sistemas. Sobretudo quando são transbordos deste género, se não vejamos. Por volta das 8h30 chegam 4 comboios a Coimbra B, um deles é uma intercidade. 3 deles são nesses serviços suburbanos. Se nós assumirmos que eles chegam com estes cerca de 200 passageiros, e eles chegam num espaço de 10 minutos, vamos dizer que chegam 600, 700 passageiros nesse espaço de 10 minutos. Quantos autocarros, daqueles que nós vimos no slide anterior, são precisos para dar vazão a esta gente? Com que frequência? A frequência que está prevista para este sistema de metrobus até é bastante interessante. 5 em 5 minutos não é nada mau para uma cidade como Coimbra, não é? Podemos assumir isso. Mas não dá resposta de todo ao volume de passageiros que chegam em hora de ponta dos comboios. E o inverso se põe depois ao fim do dia, não é? Às pessoas que quando querem sair de Coimbra. E aqui em baixo vemos, para também tornar a questão mais concreta, a capacidade atual instalada no período de ponta, sem gastarmos mais um cêntimo em implantação de infraestrutura ou comprar veículos ou o que seja, é de 1.325 passageiros. Aquilo que está previsto para o metrobus, depois de gastarmos os milhões todos, é 540. Eu andei na universidade e tudo, mas acho que 540 é inferior a 1.300, certo? Um bocadinho. E isto é uma questão muito prática, para nós parece-nos evidente, mas nunca ninguém nos deu uma resposta concreta de como é que se vai dar um serviço adequado a todos estes passageiros que chegam a Coimbra. E vamos ver mais para a frente depois em que é que isso vai tornar, não é? Obrigado. O que é que isto tudo depois implica? Isto vai comprometer a competitividade do comboio face ao automóvel, como já vimos atrás, o que no limite vai significar que as pessoas vão optar por trazer mais automóveis para dentro da cidade, que é exatamente o oposto que se quer, não é? Vai comprometer até a competitividade do próprio metrobus, porque, pensemos, se os autocarros saem cheios de manhã de Coimbra B, Então não vão servir naquela paragem a seguir, que é a Casa do Sal, onde há sistemas de park and ride, onde é suposto as pessoas estacionarem e seguirem transporte público. Se eles já vão cheios, ninguém vai querer usar isso para, para seguir para o centro da cidade. Também não vai servir a rodoviária, nem quem entrar ali na Fernão de Magalhães, os autocarros vão cheios, também não vão usar esse sistema na hora de ponta. Ou seja, a atratividade do próprio sistema de metrobus vai ser comprometida, não é? E depois também pensemos, nós estamos a falar de números atuais. 1,3 milhões de passageiros a mais, espetacular. Mas, se nós queremos atrair mais pessoas, fazer transferência modal do automóvel para transporte público, para comboio, para o que seja, então temos que pensar que temos que dimensionar também o sistema de transportes para essa afluência, não é? Então, isto vai comprometer os investimentos feitos do lado da oferta, que se fala hoje em dia, com a implicação da linha entre Alfarelos e Pampilhosa, está a ser falado hoje em dia, a duplicação da via entre Figueira da Foz e Alfarelos, que aumenta, que permite aumentar a frequência e o número de serviços de comboios, mas se vamos aumentar esse serviço e essa frequência de comboios, vamos fazê-lo para quê? Para as pessoas ficarem a Coimbra B e depois não terem a resposta de Metrobus, ou seja, vamos trazer ainda mais pessoas para o funil que vai ser criado. Em Lisboa e no Porto já temos os espaços a 40 euros, não é? os espaços intermodais e intermunicipais. Coimbra ainda não o tem e, mesmo assim, tem uma utilização significativa de transporte público. Se implementarmos esse espaço, o que é que vai acontecer? Vamos querer que as pessoas usem o transporte público para depois serem forçadas a fazer transbordo em Coimbra B e, provavelmente, fazer um segundo transbordo para Sintuco para chegar a outros pontos que não são servidos pelo Metrobus. E também compromete o interesse do comboio, como dissuasor da entrada do automóvel na cidade, com esses sistemas de park and ride que podiam ser criados. Coimbra tem um sistema um pouco interessante de park and ride, que é chamado Ecovia, que é um bocadinho sui generis, pelo menos não conheço outro sistema de park and ride na Europa, que é parques já dentro dos limites da cidade, para depois as pessoas apanharem autocarros. Nós chamamos cá os patofinhas, são só autocarros que têm para aí nem 10 lugares sentados, são muito pequeninos. Eu não conheço outro sistema assim. Normalmente os sistemas de park and ride são parques de estacionamento fora dos limites da cidade, que permitam as pessoas apanharem um serviço de transporte rápido, de alta fiabilidade e de alta capacidade, o comboio, tipicamente. Se nós vamos estar a dizer às pessoas para estacionarem o carro em Sozelas, onde está bem, para depois apanharem um comboio, para depois saírem com o Euro B, para depois apanharem o metrobus até à Baixa, para depois apanharem o autocarro até aos Aliguais, se calhar, se pudesse escolher, eu ia levar o carro até ao limite, até dentro da cidade, porque o tempo que eu vou demorar no transporte público não vai ser todo competitivo. Então, o que é que propomos, Duarte? Ok, o que é que propomos? Nós tomámos como base o plano de reabilitação da Arum, Frente Rio, portanto, a área de reabilitação urbana da Frente Rio, é um plano de 2011, se não estou em erro. Previa uma série de arruamentos paralelos, na verdade só um, dois, entre o Rio e a Fernão de Magalhães. E, portanto, pegando nesse plano, nós pensámos como é que poderíamos implementar um traçado alternativo de Metrobus que não implicasse o encerramento da linha ferroviária desta semana. Por que é que podemos pensar nestes traçados alternativos? Porque estes metrobuses, ao contrário do metro ligeiro de superfície, são veículos muito mais pequeninos, com raios de curvatura muito mais pequenos. Portanto, esse foi também um dos pontos positivos que foi lançado quando a mudança de metro ligeiro para metrobus, é que são veículos mais pequenos e são muito mais fáceis de implementar. Ora, se estes veículos são mais fáceis de implementar, vamos tirar partido destas capacidades. E, portanto, já não há problema em fazer curvas apertadas em frente à Estação Nova, que é basicamente o que propomos ali, e depois o sistema, portanto, as variantes podem, de grosso modo, tomar duas alternativas. A primeira é para o Fernão Magalhães, que sim, é um eixo com muito trânsito automóvel, mas temos que nos perguntar, quer dizer, se vamos construir um eixo de transporte público, o que é que vamos tirar? Vamos tirar o carro, o automóvel privado, ou vamos tirar outro meio de transporte público, ou vamos tirar árvores, não é? É uma discussão que está muito presente hoje em dia. Portanto, nós achamos que uma das melhores formas de incentivar o transporte público é desincentivar o transporte individual. Portanto, ao limitarmos o trânsito, neste trânsito da Fernão Magalhães, desta rotunda, do Arnar e a Estação Nova, Podíamos implementar um meio de alta capacidade, que é o Metrobus, e depois seguir pela Fernão Magalhães até Coimbra B, e naquela zona, na zona norte da Fernão Magalhães, temos imenso espaço, temos 6 vias, mais vias boas, mais estacionamento, portanto há imenso espaço. O único problema, o único entrave, era precisamente a carretura do Arnado e a Estação Nova, mas é uma escolha que a cidade tem que fazer, quer dizer, queremos continuar a ter muitos automóveis na Baixa, ou, por outro lado, queremos ter pessoas a andar a pé, transporte público, etc. Os outros traçados alternativos passavam, sobretudo, naquele novo rolamento paralelo entre a Fernão Magalhães e o Rio, portanto, que é a variante 2 e 3, exatamente amarelo, e esta, para nós, até seria a solução que, quer dizer, conseguia conjugar, de certa forma, os compromissos. Portanto, não perturbávamos tanto a Fernão Magalhães nesta zona entre o Arnado e a Estação Nova, e, por outro lado, usufruíamos deste novo arruamento construído entre a Fernão e o Rio. Uma pequena curiosidade, este traçado chegou a ser avaliado no projeto Metro Mondego em tram-trem, mas depois, por alguma razão, foi abandonado e não se voltou para a cidade. Ah, porque incomodava o tráfego automóvel. Portanto, estas questões repetem-se, não é? Vamos ver que os aspectos negativos continuam a repetir-se. Ok. Vamos ao próximo item. Pronto, e no fundo o que poderíamos ter nesta variante 3 é manter todas as características do Metrobus, portanto, o entroncamento em T junto na paragem Aninho, junto à Estação Nova, junto à Loja do Cidadão, não é? Que é, só por acaso, a estação com mais passageiros de todo o sistema do Metrobus, que está previsto, claro, quer dizer, nos poucos estudos de procura que foram divulgados, esta é a estação com mais passageiros previstos. E é o também porque já beneficia dos passageiros que vão ser angariados à Estação Nova. Portanto, ao encerrar a estação, vamos conseguir captar 1 milhão e 300, quer dizer, achamos nós, ou acha Metro Mondego, vamos conseguir captar este 1 milhão e 300 mil passageiros para o sistema de Metrobus no geral. Nas diversas comunicações que temos com a Câmara, um dos pontos, ou uma das críticas, era que o Metrobus e o comboio não podiam ser meios de transporte concorrentes. E o que nós tentámos explicar precisamente, acho que fazemos isso no próximo slide, é que não são concorrentes, mas complementares. Isto é, o comboio serve toda a gente, serve o tráfego regional, portanto, serve toda a gente que quer chegar da região, o Luís já explicou, Figueira, Entroncamento, Pombal, Aveiro, Guarda, Mortágua, até ao centro da cidade, e o Metrobus, por outro lado, não serve estas pessoas, não é? O Metrobus só vai chegar ao Ozém e só vai chegar ao Zuc, como podemos ver neste diagrama. Portanto, eles não são concorrentes. Os comboios não vão nunca chegar ao Zuc, nem nunca vão chegar ao Ozém, infelizmente, nem o Metrobus vai chegar alguma vez à Figueira da Foz, ou à Aveiro, ou à Guarda. Portanto, ter os dois meios de transporte naquele canal é o que, no fundo, traz mais benefícios a todos estes passageiros. A coexistência de Metrobus e comboio não foi em causa da sustentabilidade económica do Metro Mondego. Esta também é uma crítica engraçada. Porque um dos argumentos apresentados era de que, se o comboio estiver, se mantivermos o comboio, não vamos ter passageiros suficientes para alimentar o sistema de Metrobus e o sistema vai dar muito prejuízo. O que não é verdade, porque o que nós vimos naquele troço entre Coimbra B e a Estação Nova é que espera-se, em média, 11.600 passageiros por dia. O número de passageiros servidos atualmente ronda os 4.500, se não estou em erro. Portanto, mesmo se nós subtrairmos os passageiros da ferrovia que utilizam este troço atualmente, nós não chegamos sequer ao número de passageiros que serve só um ou que serve a linha de um hospital. E essas linhas também não são postas em causa. Portanto, novamente, ter estas duas linhas em paralelo, elas até se complementam, porque os passageiros dos comboios podem sair do Metrobus e assim alimentar também o próprio sistema Metrobus. Esta é uma engraçada e tu sabes, não é? Quantas pessoas são de Coimbra aqui que estão connosco? Se pudessem levantar-nos? Mais ou menos metade, ok. Então, quem é de Coimbra conhece certamente este mantra, que é a cidade está divorciada do rio, é preciso ligar a cidade ao rio, e isso parece ter sido algo repetido, desde que eu me lembro de de ouvir discurso político local, isso tem sido repetido muitas vezes. E isso, pelo menos eu e o Eduardo concordamos, é algo importante de se ter numa cidade. Se tens um espelho de água, se tens um rio, se tens um lago, se tens mar, é importante que a tua cidade esteja em conjugação com isso mesmo, porque as pessoas gostam de usufruir dessa frente de rio, do que seja. Agora, o que nós achamos é que a linha de comboio não põe isso em causa, necessariamente. Se não vejamos, o que nós temos aqui é o projeto que, entretanto, já foi realizado e já foi concluído, do passeio da Marginal, que fica localizado entre o rio, como é óbvio, e a linha de comboio. Isso era uma coisa que Coimbra não tinha, aquilo era uma estrada com passeios exíguos, com muito estacionamento, mas sem nada que fosse atrativo para o peão, para o ciclista, para quem fosse, para realmente usufruir do rio. Ora, isso era o primeiro passo, e o passo provavelmente mais importante, criar uma frente de rio que fosse de se usufruir. E isso já está feito. Depois, aqui já vemos a obra concluída, e percebemos ali, se quiseres andar para trás, desculpa, percebemos ali o comboio, aquilo que nós vemos entre o comboio e o passeio em si, não faz parte da infraestrutura ferroviária. Aquilo que nós temos ali era a estrada que estava prevista ser feita naquele projeto, que entretanto, e bem, no nosso entender, foi abandonado e vai-se decidir que toda a marginal vai ser pedonal. Ok? Mas, entretanto, esse trecho ainda não foi concluído, ainda vão ter que adaptar isso para que tudo ali seja pedonal. E percebemos então que, se calhar, é importante para as pessoas que não só, ok, temos aquele passeio na Beira Rio, mas queremos chegar aqui da Fernão de Magalhães até ao Rio. E a linha de comboio realmente impede que isso se faça, não é? Porque não, aquilo está vedado, não podemos atravessar a linha de comboio em qualquer ponto, como é evidente. Mas nós temos ali, um bocadinho mais a norte, junto à Segurança Social, para quem conhece, uma passagem de nível que funciona há décadas, sem problemas de segurança, nunca houve problema qualquer, e que, antes de se encerrar ali a estrada da Beira Rio para obras, tinha centenas de pessoas a atravessar todos os dias, porque as pessoas estacionavam o carro ali junto ao rio, para depois irem para os edifícios de escritórios que estão aqui à direita na foto. Mas pronto, mesmo que isso não possa ser replicado, como estava previsto pela Câmara Municipal, com outras passagens de nível, outras duas, uma aqui, junto ao Largo do Ornado, outra ali mais à frente, mais perto da estação, que achamos nós resolveria qualquer problema de ligação entre a cidade e o rio, porque se temos um passeio que é possível usufruir realmente dessa frente rio, e se conseguimos chegar da Avenida de Magalhães até ao rio, digamos que o divórcio entre a cidade e o rio termina, não é? Mas mesmo que isso não seja possível, nós conhecemos várias cidades europeias, e não só, que têm infraestruturas ferroviárias muito maiores do que este Coimbra, que têm frentes de rio ou de mar ou de lago muito mais importantes do que o Rio Mondego é para Coimbra, e que conjugam as duas coisas. E não é preciso ter nenhum curso de engenharia, acho eu, para perceber que isso está para fazer. Aqui temos Amsterdão, com uma estação central absolutamente gigante entre o centro histórico e o mar interior da Holanda, e resolve o problema com passagens inferiores, não é nada muito sofisticado, não é? Em Viena, eles têm um riozinho que se chama Danúbio, e têm uma linha de comboio ao longo de todo o Danúbio, enquanto passa em Viena, não é? E o que eles fazem, apesar de terem aqui este parque linear gigante, com navios de cruzeiro criativos e uma intensidade de usos que Coimbra nunca na vida poderia ter, eles resolvem o problema fazendo passagens superiores em conjugação com o edificado que ali vemos e que é possível fazer ao longo de toda esta linha. E vemos também Bregenz, que também fica na Áustria, isto aqui é uma frente de lago, e como provavelmente tem velocidades menores nos comboios e se calhar menores frequências, resolveram o problema com passagens de nível também. Noutras cidades, como estamos ainda avançando, Badalona, isto aqui é tudo na Catalunha, Tarragona e Mataró, eles têm a principal linha de Catalunha a correr mesmo junto à costa, e não consta que as pessoas não vão à praia por causa da linha de comboio. Têm passagens superiores, passagens inferiores, e vemos ali que tem até a piscina da cidade do outro lado da linha de comboio. Coimbra poderia fazer algo semelhante, Nós aqui no exercício que fizemos, temos uma passagem superior associada à estação, que é à direita, uma passagem superior que poderia ser feita junto com o edificado novo que se fizesse ali. O que não falta são soluções técnicas, o que parece faltar em Coimbra é talvez vontade política ou algo assim. E para além deste convívio da cidade com o rio, existe também o facto de que toda esta zona aqui, entre a Magalhães e o rio, está muito, muito degradada. Isto é um facto. Está cheia de armazéns abandonados, de terrenos abandonados e de oficinas da ex-RFR, antigamente era do DCP, que foram desativadas já há mais de 10 anos. E nós vemos ali que ocupam mais ou menos 37% desta área que estamos a falar. A linha de comboio em si não ocupa tanta área assim, mesmo que ocupasse, todo este canal já está reservado para o metro modelo, ou seja, vai estar sempre ocupado por infraestrutura. Então, facilmente percebemos que o que é importante fazer aqui é usar o solo desocupado e os edifícios abandonados para, sim, densificar, criar habitação, que é preciso nesta zona, edifícios de escritório, locais de trabalho, locais culturais, tudo aquilo que a cidade achar que é importante ter no seu centro, porque isto é mesmo o centro da cidade, isto é a baixa da cidade. E Coimbra pode fazer isso, pode fazer isso, já os próprios terrenos e oficinas da RFR já estão desocupados há muito tempo, já podia ter feito alguma coisa em relação a isso, em conjunto com a infraestrutura de Portugal, tal como se fez noutras cidades da Europa e do mundo, com, mesmo junto a linhas de comboio, com uma intensidade de usos, que Coimbra também tem, nunca na vida terá, e podemos ir avançando, porque o que não falta são exemplos na Europa e no mundo, cidades todas também, Parada ali é mais ou menos também Coimbra, Girona é a mesma coisa, têm linhas a atravessá-las à superfície, com habitação, escritórios, hotéis, mesmo junto à linha, sem não me consta que haja grandes problemas de convivência na cidade, por causa disso. São problemas que se resolvem, lá está, com soluções técnicas mais variadas. Lisboa, mesmo problema. Sabendo tudo isto, será então, vale a pena, isto é a questão que fazemos no âmbito da petição que fizemos ao Parlamento, não? Vale a pena alterar o projeto e perder mais tempo, porque sabemos que a Metro Mondego já foi constituída em 1995, por aí, mais coisa, menos coisa, estamos em 2023, e ainda não há nada no terreno que as pessoas possam usar, não existe um meio de transporte. Mas nós percebemos que aquilo que estamos a falar aqui concretamente sobre o encerramento da estação é uma empreitada, que é entre Coimbra B e a Portagem, que ainda, na verdade, começaram agora as obras junto a Coimbra B. Todo o resto do projeto, todas as empreitadas, podem decorrer até ao fim sem qualquer problema, sem que o adiamento do resto do projeto tenha impacto na entrada de funcionamento do Metrobus em si. Pode avançar, deixa eu ver. E uma questão muito importante é que as populações da linha do Lazã, Miranda do Corvo, Serpins, não sejam mais lesadas com o atrasar de tudo isto, porque em 2010 deixámos de ter o comboio, que nos permitia chegar rapidamente ao centro de Coimbra, e hoje em dia têm que fazê-lo em caminhonetas, numa estrada muito sinuosa, numa viagem que eu já fiz e que não é nada agradável. Como nós estamos a propor, é possível que o resto da rede do Metrobus entre em funcionamento assim que eles se despacharem com as obras, assim que tiverem as viaturas para fazer, conseguindo as pessoas de Lausanne chegar aqui ao largo da Portagem e, inclusivamente, ir pela linha do hospital até à Praça da República e os hospitais da Universidade de Coimbra. Também não está em causa, como já foi dito muitas vezes pelos responsáveis políticos, o acesso a financiamento europeu, porque se o fosse também já o tinham perdido, porque as obras tinham de ser feitas até ao final de 2023 e nunca na vida vão conseguir fazer isto até ao final deste ano. Então, todo o projeto de Metro Mondego já foi englobado no quadro PT 2030, que permite que as obras vão até 2033, mais ou menos. Portanto, toda esta alteração que nós estamos a propor teria mais do que folga temporal para ser feita. Pelo que concluímos, do nosso tema, sim, vale a pena fazer. Aqui deixamos só os pontos-chave, depois se tiverem questões, também gostávamos de ouvir a vossa opinião depois no final. O Miguel, entretanto, também vai falar sobre questões relacionadas com o Metrobus e não só. Mas pronto, obrigado por nos ouvirem e estamos à espera das vossas questões e dos vossos comentários. Obrigado. Boa noite, meu nome é Miguel Dias, eu pertenço a um pequeno coletivo de ativistas climáticos que opera aqui em Coimbra e na região. E eu venho-vos falar de outra luta local que está muitíssimo relacionada com esta luta pela manutenção da estação Coimbra A, tem a ver também com o método D. E eu começava, depois de ter ouvido esta apresentação, eu começava pelo primeiro grande ponto de contacto. Tudo o que vocês vão ouvir, ou já ouviram e vão ouvir da minha parte, tem uma característica comum, que são obras absolutamente estruturantes para a cidade de Coimbra. E nenhuma delas foi verdadeiramente discutida com a população. Tudo isto foram estas decisões de saltar por um metrobus em vez de termos um metro de superfície, encerrar a estação. Todas estas decisões foram tomadas em circuito absolutamente fechado, sem qualquer discussão pública digna desse nome. E isso leva depois, na minha opinião, a erros crassos nas opções tomadas para a cidade. E como vocês acabaram de assistir, não falta massa cinzenta, massa crítica em Coimbra para encontrar soluções bem melhores que aquelas que se nos são apresentadas hoje. Portanto, a luta do Climação, a luta foi esta do Climação. Na verdade, foi uma luta na qual fomos envolvidos, é uma luta que, no fundo, não deveríamos ter que ter. A nossa luta, basicamente, é contra um traçado de um novo sistema de mobilidade coletiva na cidade. Portanto, no fundo, lutar contra tudo o que nós, enquanto ativistas climáticos, defendemos. Portanto, nós, como ativistas climáticos, uma parte forte do nosso discurso é que, efetivamente, queremos transportes públicos eficientes, rápidos, que possam ser a alternativa ao carro. E esta luta obrigou-nos, precisamente, a lutar contra isso. Neste caso, em concreto, para quem não é de Coimbra, não sei se conseguiram acompanhar isto, ainda houve algum eco na comunicação social, tem a ver com o traçado da linha do Metro Mondego, que prevê o abate de quase 800 árvores. Nós, na realidade, sabemos que são mais. 800 árvores são aquelas que estão nos mapas públicos, porque a Metro Mondego adquiriu terrenos privados, transformou-os em estaleiros e o número global de árvores abatidas é muito superior às 800. Dito isto, eu ia dividir a apresentação num muito breve historial. Eu agradeço a eles porque já fizeram parte do historial para mim. E depois eu acho que seria interessante aqui partilhar um pouco algumas das ilações que eu tive enquanto ativista climático. Estamos aqui numa conferência da ativismo climático, de justiça climática. Eu acho que, sobretudo, partilhar essa, de facto, essa experiência. Porque acho que vocês, vamos ter muitas lutas destas em diversas partes do país. Como foi aqui dito, o Metro Mondego não é um metro, não é um metro, não é um metro de superfície, é de facto um autocarro elétrico com uma linha dedicada e imensa engenharia, que eu fazia a mínima ideia, lá está. Esta discussão foi, de facto, passou completamente ao lado da cidade. E eu e muitos outros, só nos apercebemos desta engenharia toda e desta obra e desta pegada, já a obra estava, de facto, em andamento. Aqui não vamos agora discutir, se a opção não deveria ter sido uma opção de de efetivamente o método de superfície ou não, mas não deixa de ser verdade que, possivelmente, se a opção tivesse sido um método de superfície, não estávamos agora aqui a discutir a questão do encerramento da estação A, apesar de haver ali outras questões de um projeto inicial em que eles, como fui há pouco informado por eles, em que eles também previam uma bitola europeia e não garantiam, digamos, a continuidade da estação. Mas, idealmente, era assim que, de facto, devia ser. Devia ser um trem-trem com uma bitola ibérica e permitia, de facto, esta interligação entre a linha da Lausanne e a linha nacional. O que se passa, então, com o método de Mondego, que é que se pronunciou-se à luta? No passado mês de março, soubemos, pelo jornal público, que uma obra com potencial elevado de descarbonização, para nós, a nosso ver, o método Mondego, implicava o corte de 800 árvores urbanas. Dizer-vos que 800 árvores urbanas, de facto, são efetivamente muitas árvores. E quem sabe, e quem acompanhou, enfim, aquilo que se tem passado a nível da gestão dos parques de arbóreos em Coimbra, sabe que é absolutamente dramático, porque nós vamos perder agora 800 árvores com o método Mondego, mas temos vindo a perder muitas mais, enfim, em anos anteriores. Uma das coisas que na altura, à medida que fomos conhecendo melhor o processo, uma das coisas que mais nos chocou é o facto de a maior parte das árvores não são abatidas porque conflituam com o canal do autocarro. Portanto, a ideia, aliás, a ideia é um pouco a percepção da maioria dos cidadãos é que vão bater as árvores porque elas estão no caminho do autocarro, não é isso que se trata. Nós temos exemplos de inúmeros cortes de árvores que são feitos completamente fora do canal. Temos a Praça 25 de Abril, em que tínhamos 28 árvores numa praça, apenas 4 conflituavam com o futuro canal do Metrobus e bateram-nas rigorosamente todas. Nós temos ali, junto à estação de Coimbra A, temos ali um espaço que é extremamente amplo, são ao todo 5 ou 6 vias automóveis e há 2 filas de árvores de 80 anos. E eles conseguem fazer um desenho de traçado e abate as 2 linhas de árvores. Entre as 2 linhas de árvores temos no mínimo 15 metros. Portanto, é fantástico, é impressionante como é que se consegue, de facto, fazer um desenho deste à revelia das árvores. Esta luta começou tarde. Não sei se vocês fora de Coimbra sentem o mesmo, mas de facto, não sei se vocês também sentem o mesmo, mas há efetivamente